Esse processo vem desde o começo do ano passado, que a gente tudo começou na Universidade Federal, quando foram tirar o pessoal de lá. Aí teve a situação dos hospitais também, Barão do Sena, H-Menor, e toda a gente na minha negociação, a gente tivemos êxito fazendo protesto. Então, se a prefeitura não está querendo negociar, a gente vai para a rua, fecha a avenida, entendeu? Até ter a mesma negociação. O que a gente pede é uma mesma negociação permanente. Mas isso eles dizem que vão fazer e não fazem. E no final do ano passado, nós fizemos uma audiência pública na Assembleia, na Câmara dos Vereadores, junto com o pessoal da Mobilidade Urbana. Eles disseram que iam fazer a mesma negociação e mais uma vez não fizeram.